Te avisei pra essas donas que sexta-feira não vou mais. Já passei da idade de dar trabalho pros meus pais. Mas ela insiste, mas ela insiste. Faz minha mente outra vez. Ela tá de carona com as donas loucas lá da 3. Já são 2 da manhã e eu aqui embriagado. Eu prometi pra minha coroa que ia parar o ano passado, mas é elas que me chama. Eu vou. Hoje é culpa dessas donas. Sabadão quase de coma. Eu tô 7 dias da semana. Olha eu mais uma vez, embriagado louco, com as dona louca lá da 3, uísque, água de coco. Coroa louca lá na house com os meus perdidos. Quando eu chegar em casa louco, vai lombrar comigo. Entre doses de uísque, o celular tocou. Avisa pra coroa que hoje eu tô, banda voou. Não sei do meu destino, não sei aonde eu tô. O bom de ser da noite é não usar despertador. O bom de ser da noite é não usar despertador. O bom de ser da noite é não usar despertador. Já são 2 da manhã e eu aqui embriagado. Prometi pra minha coroa que ia parar o ano passado, mas é elas que me chama. Eu vou. Hoje é culpa dessas donas. Sabadão quase de coma. Eu tô 7 dias da semana. Eu prometi que sexta-feira ia dormir cedo. Mais uma vez aquela dona me chamou pro frevo. Tô me arrumando, GTA vai ficar na pause. Vou ter que arrumar um jeito de fugir da house. Entre doses de uísque o celular tocou. Avisa pra coroa que hoje eu tô, banda voou. Não sei do meu destino, nem sei aonde eu tô. O bom de ser da noite é não usar despertador. O bom de ser da noite é não usar despertador. O bom de ser da noite é não usar despertador. Já são 2 da manhã e eu aqui embriagado. Eu prometi pra minha coroa que ia parar o ano passado, mas é elas que me chama. Eu vou. Hoje é culpa dessas donas. Sabadão quase de coma. Eu tô 7 dias da semana.